Charame 62, 26 no Solos 34, Livrar no Foxtrot, Charame 211. Tenha uma boa tarde. Gente, boa tarde, 211, Charame 62. 255, pista no zero, tráfego avistado, pouso autorizado, vento 1580 graus, 079. Ele pouso, Gono 255. O TAR 3378 à vista, o 37 da Gona final. Visual, 3378. A 3378, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado em MAP 990. Gente, após o gol ali, matei 255 no Solos 36, livre à direita, taxi Foxtrot, chame Solo, Salvador 211. 211, vamos livrar o 255. Só para informação, tinham dois passos na pista, pegando alguma comida ali no solo. Finalzinho aqui, um pouquinho antes da Foxtrot, só para avisar o tanque, vai decolar. Acho que eles saíram, claro. Só 3378, copiou a informação do companheiro à frente? Positivo, daqui está liberado, está liberado. Autorizado decolagem, pista 1 a 0, vento 1180 graus, 089. TAM 3378. Vai iniciando 1 a 0, TAM 3378. Obrigado pela informação. Tá 3378, decolado 238, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Vai chamar o controle, tá 3378. Tá 3144, Salvador. Bom dia, 3144, final da 190. Bom dia, 1013 no ajuste, tráfego já avistado, pouso autorizado 190, vento 180 graus, 062 anos. Pouso autorizado 190, 3144. Autorizando 44, solo 41, livrar à direita. Chame solo 211, boa. Direita, solo 211, boa, 6144. Salvador, Oxalé 6315, final 1 a 0. Oxalé 6315, tráfego avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento 150 graus, 05 nós. Vive pouso, Oxalé 6315. Passarei 2230 após a voz da Avianca na curta final. Está autorizado alinhar e manter. Inicialmente mantém o ponto de espera. Chamei a 315, solo 49, libera a direita. Chamei o solo em 121, decimal 1. 2-1-1-6-3-1-3. Chamei 6315 pelo solo, correção a 2. 6315, chame solo em 1-2-1-1, não abate por gentileza, informe que a corrente está congestionada no momento, mantém a posição antes do Juliette. Então vai prosseguir até a Juliette, mantendo a Juliette para guardar no solo. Passarei do 2230, decolou 51, chama controle em 1-9-8, bom voo. Podia repetir a frequência, são 208? Corrijo, 1-2-0-8. 1-2-0-8, muito obrigado, boa semana. Passou 2230. Vitor Índio Juliette, autorizado a acionar reporte táxi. Vitorinho de Juliette, rebote na interseção Oscar. Vitorinho de Juliette, autorizado a Daniel e Manzão no site. O Vitorinho de Juliette, a transmissão está muito baixa, pode repetir por gentileza? Afirma, agora sim, vai assim. Salvador, buenas, 2008, 2 milhas para o ICA. Bom, 2008, boa tarde, continua a aproximação para a segunda nova estrada, o QNH 10 no 3. Continua em aguarda, 1013, padrão. Sorinho de Juliette, decola de imediato. Sim, se autorizado decolar o 97, vento no 60 grau 07, nós informa o Boeing 737, aproximando para a pista 10, já está quase, foi só meia milha do espaço. O 2008, autorizado pouso piscina 0, vento 170 graus 079, informa o Papa Alfa 32, após estando à sua direita, com o proa do litoral sul, não interfere com o seu voo. Torre 008. Vitorinho de Juliette, decolou 03, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo 2008, copiou a torre? Copiou apenas o livre posto, está visual com a aeronave à direita, posição de 2 horas, passando agora aproximadamente 800 metros. Sente, informo que a aeronave Papa Alfa 32 está passando à sua direita, não interfere com seu pouso, vento 170 graus 07, não. Obrigado, livre pouso, na alta 0, 2008. Vista de Agilete voltando? Diga. Poderia confirmar a frequência do controle? 1-1-1-8-9-1-1-1-9-8? Tem ativo 1-2-0-8. 1-2-0-8, graças, Agilete. Voo 2008, solo 05, libere a direita. Chame solo em 121, décima 1, boa tarde. 21, obrigado. Salvador, boa tarde. O pastor 20 na ILS da 10. Pastor 2-0, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, tráfego ainda não avistado, QNH 1-0-1-2. Compatível 1002, aguardando autorização para pouso, Pastor 2-0, autorizado com o Ciclone 0, Washington 140 graus, 079. Passivo livre de posto, 2-0, solo 1-4, libera a esquerda, não, até o taxinha, até o pátio militar, no corte de frequência. Boa tarde. Esquerda até o pátio militar, no corte de sessão, até o pátio 2-0, até. Torre Salvador, boa tarde, Gol 1825, 2 do externo, da mesma maneira. Bom, 1825, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, tráfego da 9 estado, que é legal no 012. Com 1012, você vai dando pistaria para o 1825. 1825, agora já estado, autorizado pouso 10, vento 170 graus, 06 noite. Pistaria de pouso na 10, Gol 1825. Bom, 1885, solo 23, liberando a direita, chame solo em 121 decimal 1, uma boa tarde. 2-1-1, uma boa. 2 Salvador, uma boa tarde, Golo 964, está estabilizado. Passando em Cacerra, no pescoço. Golo 964, autorizado pouso, pista 90, vento 180 graus, 0,69. Gente, ele pouso no 0964. OTAN 3805, a fonte de espera da 0 pronta. OTAN 3805, visual com Boeing 737 nacional. Negativo. Tem reporte visual. Boa tarde. A 3805, autorizada NIA e manteu no zero. Autorizada NIA e manteu no zero, tá? 3805. Salvador Azul 2794, retaguarda do topo de espera do Aliás. Azul 2, posição Azul 2714, mantém a posição. No 964, solo 27, tiver em direito, chame solo em 121, decimal 1. 3805, autorizado decolagem 10, vento 160 graus 069. Autorizado decolagem para o TAN 3805, pista 10. Azul 2714, após a rolagem do tráfego à frente, autorizado NIA e manter 10. Decolagem do TAN, sim, manter azul 2714. Na 3805, decolou 30, chama controle em 1-20-8, bom voo. 1208, rotando 3805, grato, bom dia. Azul 2714, autorizado de decolar 1-0, vento 1-60 graus, 0-6-9. Sério, Azul 2714. Azul 2714, decolou aos 32, chama controle em 1-9-8, bom voo. 1198, Azul 2715, obrigado. Corrige, 1-208. 208, Azul 2715. Na 6315, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Oceana 6315, autorizado alinhar e decolar para o Sono 0, vento 1-60 graus, 0-6-9. Além de decolar, 6315. Parque Salvador, Oceana 6326. Oceana 6326, continua a aproximação, aguarda a pista livre, informo o airbus da companhia, alinhando para decolagem na pista 1-0. É, está 2 milhas e meia ainda do passe 6326.